Acesse www.melodybrasil.com. Se emocione com um verdadeiro espetáculo de som e luz. Se emocione com um verdadeiro espetáculo de som e luz. E emocionou! Nova dimensão. O top das marcantes é uma atrás da outra, fazendo você dançar. Começando o pode me tirar tudo que eu tenho. Não sei. Pode falar tudo que eu faço. Balança aí. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. E chega junto. Não encosta no meu namorado. Se o Nova no tá na parada lá. Tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das... E uma nova dimensão. Na, olha as amigas da minha. Aquecimento. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Toma. E hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai. Toma. Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha. Vai, não vai. Dança aí, balança. Vai, toma. Vai. Toma, vai. Toma, vai. Esquenta a botiquinha. Balança. Toma, vai, toma. Vai, toma. Bagulho. Toma, vai, toma. É bagulho. Toma. Se tu pega, se tu mete, depois tu vem repete. Se tu pega, se tu mete, depois tu vem repete. Pega o mel, o açúcar e também o chiclete. Pega o mel, o açúcar e também o chiclete. DJ solta putaria que as novinha adora. DJ solta putaria que as novinha adora. Vai, com a pepeca na pistola, vai. E vai. Funk Boutique, balança. E a mulherada vai descendo até o chão. E o popozão balança. Tá louca de beat? Tá. Tô local de rap. E tá louca de ice. Tá ou não tá? Tô louco de check. Mas quando eu tô crazy, eu nem sei o que acontece. E quando eu tô crazy, eu não sei o que acontece. Qual rabão que sobe, qual rabão? Qual rabão que sobe, qual rabão? É, Renatinho. Qual rabão que sobe, qual rabão? Isso aqui acabou a gasolina, foi? Qual rabão que sobe, qual rabão que desce? Tô ficando louco e tá ficando. Tá se o bagulho tá doido e a novinha vem sarrando. Bagulho! Balançando. Cimento. Parado no bailão. No bailão. Aqui é o Nova Dimensão. Eu vou pousando. O top. Eu parado no bailão. No bailão. Nova Dimensão. A empresa Nova Dimensão. No chão. O popozão no chão. Agora aqui é. Yes. E o popozão no chão. aquece, vai. Pode ficar tranquila que o Jerry Smith. Esquete boa, chega no bosquinho. Que é o som do novo, vai. Vai no chão. Esse é o espetacular. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Eita menina braba, ela esculacha na dança, ela vem estilo magnata. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando em. E aí vai, tá tocando, tá pra ela, pra e ela vai dançar. Jerry Smith tá mandando em. Então, mulher, vamos lá. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem? Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Aquecimento! Foi minha. Botiquinho! Eu tô bem. Tem até a culpa, não foi sua. A culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. É que a culpa não foi minha. A culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. Tem até a culpa, não foi sua. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do pai que tava gostoso. Eu não pico, hein? E o funk? Eu mandei. E dançou? Ritmo é assim. Já esmente no pico. Espetacular. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. E senta, senta, senta, botequim para mim. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai. E vai. Vem quebrando. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. E vem dançando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Requebrando. Vem, vem. Nova dimensão. Santa, santa, santa gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a terra. Eu vou falar pra tu, mulher, então você requebra. Pena pique, hein? O ritmo é assim. Olha o pique, hein? Olha o pique. Ei, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. E começando o botequim. Começando o Boutique. A era dos grandes. Nova dimensão. Você pagou a bebida aqui. Mas você. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse dia muito feliz. Mas esse dia não era seu dia de sorte. Ela vazou do final da festa. Ela foi embora e levou até as colegas. E se fudeu, pagou bebida, camarote não comeu. E se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu. E se fudeu, é igual foi. E se fudeu, pagou bebida e camarote não comeu. E se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fui eu. Hoje um botequim. Tá meio grau, tá meio grau. Vai, tá meio grau, tá meio grau. E dance, balance, dance, balance. Nova dimensão, amor. As piquei tem doida quando vê os caras doido. As piquei tem doida quando vê. vê os cara doido. As pica tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Ei, bandida, os moleque é vilão. Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com... Senta, senta. Senta, senta. Vai, vai. Senta aí, senta aí. Ai, droga. Aquecimento botiquim. Vamos dar esse tom. Vem, ó, não se apega. Toma, toma na pepeca. Vem, ó, pica, não se apega. Toma, toma na pepeca. Vem, ó, pica, não se apega. Toma, toma na pepeca. Aquece, vai! Cheiro de perfume bom. Vem! Tu tá legal, ó. Cheiro de marala boa. Ei. Tu tá legal, ó. Rock doido começando. Ei. Tu tá legal, ó. Os amigos faturando. Ei. Tu tá legal, ó. Minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Nova dimensão. Tinha bom mostrar minha marquinha. Botiquinho! Cai de boca que tá muito bom. E vai com popozão no chão. No chão, no chão. O tiquinho. No chão, no chão, no chão. Caraca, hein? Na, na, na, na, na, na, na, na. O tiquinho no aquecimento. É Dali Nova Dimensão. Comando quarteto de mosqueiro aqui no Botiquim, a minha direita, a minha esquerda, o Renatinho. Pra cima, Renatinho. Eu vou te machucando. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Barraco balançando. Pode, pode sem camisa. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, sem camisa. Chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, para na chota, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, bar, bar, bar, bar, chão. Ele catucou meu bag. Chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chata na bar, chão. Ele catucou meu bag. DJ Pombo Hi-Fi. DJ Pombo. Esse é o brother da galera. Aqui.

vai. Eu lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Famoso 16 toneladas. E esse aqui? Esse é o famoso 16 toneladas. O Tiquinho aquecimento. Mais uma vez, vai sentar, tu vai a bola do Vivaço no botiquim. Vai sentar, tu vai pra cima, Renatinho. Vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar. Tu vai dançar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A quicar e rebolar. A quicar e rebolar. É DJ, escama só de peixe. A gente brigou. Tinha Cusco pra você. Esbarrei com a amiga dela. Seu aquecimento, desce de carnaval. Já já o quarteto do comando. E ela quer se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga. Mas ela é ou não é? E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando e tô querendo sua traseira. Vai ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Vai ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Dançarino. Tô transariando e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Tô transariando.

feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Se você quiser. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Ei. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração. Te espera. Papa, mas é Felipe, tá fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. DJ Pom. Não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Nossa, aí vai! Eu tô com pressa, mas se você vier, o Jerry Smith espera. Oi. Desse jeitinho, mas em alta, mas em vem vai falar o diabo. É Jerry Smith, papai. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de achar. O chifre do... Fala, Joãozinho! Vou tentar te esquecer, mas o meu coração não entende. De novo eu fecho nesse bar. Afoga na saudade do querosene. O beijo de copa, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E parceiro volta, eu vou largar nas traças. Adito o sentimento que nunca se acaba. O beijo de copa, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E parceiro, eu vou largar nas traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida na ameniza. Vou tentando apagar fogo com gasolina. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Na potranca do bumbum ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai ser. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não atrapo pra te dar uma vida boa. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Sua amiga putiane, e tua amiga eu também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Imaginando, imaginando que é marcante. Que mosqueiro, carnaval pra você curtir. O Nova Dimensão tá na área. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim. É Nova que tomou conta. Nova, Nova Dimensão. Nova Dimensão. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Amigo Silvani, Loverange por aqui, a Gleice Aline e a Geise na área. Um abraço! Até te encontrar. Fala, Geise! Meu primeiro amor. Nova. Você me Hi-Fi, com um estilo único e inconfundível. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Mas hoje eu vou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do Nova. E deixar o som me levar. Profissionalismo e a capacidade de fazer o melhor pra você. Dá-lhe nova dimensão! Nova. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora é sua vez. Fico esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Você ia? Amanhã nós se encontra aqui, confirmada amanhã. No Botequim, viu? Nós se encontra amanhã, então, portanto, aí amanhã. Encontro confirmado com a rapaziada aqui no Botequim, tá? Porque mais encontro nos blocos amanhã aqui no Botequim, viu? É, meu irmão. E o bagulho vai ser doido. Forte, batendo pesado, é pra não parar de dançar. Esse é o Nova Dimensão. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal, me apaixonar. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor, eu não posso negar com você. Chega primeiro lá, onde você. Quantas horas e minutos só pra te ter, amor. Linda em meus braços. Marcante! Eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? O top das marcantes.